Pera pouco, olha amarelo. Blood on water, fica à vontade. Mais pouco, hoje ele misturou. Blood on water, mano garoto novo, não daqui. Mano velho ali, do Rio ao mano aqui. Mangue no mic, te causa panic. Você me vê, e vira o Sonic. Bag e a BD, já acendi. Se pergunta também, já acendi. Se duvida, já sei onde ir. Tu não tá pronto pra me seguir. Espera pouco, hoje amarelo. Blood on water, fica à vontade. Mais pouco, hoje misturou. Blood on water, para uma amarela sem fazer esboço. Usa a chave que é meu verso louco. Agora o mercado quer meu troco. Escuta, é mó sufoco. Estouro o amarelo com o esboço. O barulho causa alvoroço. Esses caras não querem largar o osso. Escala o seu castelo pelo fosso.